Ben. Do Alfa Yankee, quilo finalizando o reporte para o 23. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Lima, quilo Zulu, reporte no ponto de espera, taxi aí, papá. Zona 759, chama o centro Recife, 1135. Não conseguiu, confirme. Chame centro Recife, 133, decimal 25. 3325, bom dia. Voo número 49, autorizado a decolagem piscina 0, vento no 70 graus, 11 nós. Autorizado a decolagem da 0, voo 649. Charlie Mike, prossiga. Salvador, Miguel. Queria a gente aqui temos a procedência para Sierra Bravo, Tango Charlie, confirme? Gente, então, Papai Romeu Zulu, Charlie Mike, Salvador para Sierra Bravo, Tango Charlie, 065, decolada 1 no Cético, vai direita, corredor Axé. O nome é o restrito até a liberação do controle. 1208, controle Salvador. Acione no transponder 5134. Na reta, confie pessoas a bordo e faz o que se encontra? Passo 5 com 3 a bordo. Gente, pátio 5, 3 a bordo, acionamento, taxa de decolagem, chame a torre em 1, no 8, decimal 95. Romeu Bravo, Vitor Sango, cruza nível 170, chama centro Recife, 125, decimal 45, caso negativo, 126, decimal 85. Zulu, Charlie Mike, acionamento a critério após protax. Luna, Kilo Zulu. Autorizado a decolagem, pista 17, o vento 180 graus, 14 nós. Sente o teu Juliet Serra, mantém a posição. Lima, Kilo Zulu, decolado Salvador 52, controle 120, décima 8. 208, trata amigo, bom dia. Hotel Júlia Serra Lima, tem cabeceira 17. Controle Salvador, bom dia, Patagônia Lima, Kilo Zulu na Coral. Salvador Lima, Kilo Zulu, bom dia, contato no radar, se bem mantém nível 100, saída Coral. 170 Coral, Lima, Kilo Zulu. Só dois, 1-5, estimado? Afirmativo. Estado, Vitor Golf é estimado para pouso aos 1-2, 1-5. Regres vão modificado aos 1-0-5-3. Mantenha-se em condições visuais, mantenha nível 0-6-5. Eco. Juliette Serra, o vento no 90 graus, 1-3 nós, autorizado a decolagem, pista 1-7. Bom, meu Zulu, Charlie Mike, mantém o ponto de espera até que se papá informa do helicóptero decolando a pista 1-7. É 49, chame centro Recife 133-25. 3325, 649, bom dia. O que é isso? Não foi intenção não. Valeu. Bom, meu Zulu, Charlie Mike, táxi via pista, reposto para cabeceira. Pronto. Bom, meu Zulu, Júlia de Serra, decolado de Salvador ao 56, controle no 20, décima 8. 1-20, 8, grato, até o Júlia de Serra. Opa, avisado o posicionamento para tarefa. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, bom dia. Oi, Manati, ou no meu pé na escuta permanente do controle. Reporte a 20 milhas. Oi, DCT Manati, na escuta do controle, reportar a 20 milhas, Hotel Juliette Serra. Você aguarda o Zulu Charlie Mike? Tom Veio Zulu, Charlie Mike, o vento no 90 graus, 11 nós, autorizado a decolagem, pista no 7. Ataque, passageiro 2223, com 53 no poder, 6 horas e 30, até na sala dela. 2223, segue táxi em Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-295, Kenegal no 095, bom voo. Bateu em Índia Alfa, no ponto de espera 295, o 2223, grato, um bom dia, bom trabalho. Corredor Axé, chama o controle no 20, décima 8. Eu perco na 208, eu sou Luiz Alemanha. Controle o Papa Romeu, do Luiz Alemanha, que Axé 800 vai. O Charlie Mike, prossiga como autorizado, aguarde contato radar. Mike. O Charlie Mike, ou no meu pé, corredor Axé. E qual é o ideal para o destino? O ideal é qual a mandada, senhora? A ideal seria 2 ou 8. Radial, correção. É, radial 2 ou 8 de transferência. Está autorizado direto do destino do Luiz Animais. Tem ascensão para nível 065. Ciente. vai voar mais um pouco, ó. Se é autorizado até o farol da barra, não livrar muito a costa. Só mantenha mil pés com o redor axé. Mil pés, axé. Autorizado a linha e decolar, pista no 0, vento 180 graus, 11 nós. Voltímetro agora no 015. Afirmativa, linha decola no 022, 23. Milhas noroeste de Salvador, mantenha nível 065, tem frequência de para autocoordenação, para serviço de informação de voo e alerta, centro Recife, 125.45. Passarei 2223, decolar de Salvador ao 04, controle em 120, décima 8. 1208, 2223, um bom dia, mau trabalho. Velho Salvador, passarei do 2223, decolado na sua escuta. Passarei do 2223, bom dia, contato radar, precisa manter nível 180, sem restrições, via saída água. 180, sem restrições, sair da água, 2223, passarela. Quando possível, para o de Vitória da Conquista, por gentileza. Controle autoriza inicialmente após 2000 elefa. Após 2000 elefa, grato. Brasília Serra, 20 em Salvador, tem frequência livre para autoordenação. Permanece 210. Foi direto destino Zulu Charlie Mike em ascensão para nível 065. Voo 2199, bom dia, Sônia, identificação via chegada Mari, isso mantém a nível 080. Chegada 3304, bom dia, o controle Salvador. Chegada Bonf, isso mantém a nível 090. Controle Salvador, passarela 2223, desvio de 10 graus à esquerda, à direita, desculpa, para evitar formações, por aproximadamente mais umas 12 milhas. Rente 2223, após desvio, e eleva. Após desvio, eleva, grato 2223, aguardando conquista. Charlie Mike, a prova que está mantendo é a prova do destino? Gente, Mike, Juliette, meu. O 2199 da presente posição foi Duna e descida para nível 050. Blue Charlie Mike mantenha 3.500 pés. Papapá Lima, Papa Mike, prossiga. Toma, bom dia, do 2796, essa informação boa. Lima, Papa Mike, ainda negativo de contato moderno. Quais na escuta do controle, reporte visual com Terra Novembro, confirme o local de destino. Abrindo a estação para Serra Luiz de Alta Lima, de Monte Del Rey, após parte de passageiro segue para Valença, Serra Luiz de Seu Bravo. Ativo, reporte visual com Serra Luiz de Alta Lima, efetuando o cruzamento da final da pista 1-0 entre Duna e Marcador de Serra. Ok, federal cruzamento, sem interferir com o marcador, tem acesso, escuta o Papa Mike. Papa Mike, como o helicóptero à sua direita, 1 hora e 5 milhas, o Mike e Juliette Romeu. Romeu 44 mantendo 700 pés. Ok, eu vou ficar atento ao tráfego aí, o Leão Papa Mike. 604, autorizado, descida para 4 mil pés, ajuste 1015. É o gol 1095. Ciente, gol no 095, Confins, pronto, cópia 360. Pronto. Autorizado Confins, nível 360, via rota Upper Zulu 21. Decolagem pistão no 0, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Zelefa. Controle Salvador 120.8 e o transponder 5403. Autorizado com nível 360, rota contorno plano de voo, apertura 21 primeiro, decola da 1-0 com curva direita, saída Arbor, transição em elétrico 208 é o código, 5403 é o código, voo no 095. Protejamento correto, portão 612, chame pronto, voo no 095. Camarada, obrigado. quatro, dois três zero, três três zero quatro, está livre de desvio. Ao término, voe pelo. Em descida para 4 mil pés. Para 2199, desce montanha 2 mil pés, autorizado e elétrico, repista na 0, informe estabilizado. 2 mil autorizado, X-Ray, apontará estabilizado, 2199. O Charlie Mike, foram possíveis os chamados de pouso? Sim, e o horário do Lua? São 2190, copiado. Temos a Pamai que frequência livre para auto-coordenação, chama o controle, regresso. Ele chama, regresso. Então, ele queria assinar o pouso, Mike Juliette Romeu, agradece toda a colaboração. Mike Juliette Romeu, bom dia, frequência livre. Parede 2223, chame Centro Recife 128, decimal 8. 1288, 2223, gato. Papa Romeu Zulu, Charlie Mike, controle Salvador. A 39 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. A presente tem frequência livre para auto-coordenação e quando ingressar na área de controle de Ilhéus, chame o mesmo em 120, decimal 1. Tem 3304, em descida para 3 no pés, aguardando autorização para ILS. 3 no pés, aguardando. Azul 2796, autorizado para o Chibeck acionar, chame pronto para o táxi. Para, para o táxi, 2796. Siga ali, meu papai Mike. Para Valença, Lima, papai Mike. Na escuta permanente do controle, reporte Farol da Barra. Escuta, 3304, após pelo voo Iduna, em descida para 2 mil pés. Ajuste 10 no meia. 0 no meia. Voando agora para a segunda, descendo para 2.000 e reportará estabilizado. 2.199 estabilizado, NF, X-Ray da capitana 90. 2199, torre 11895. 2199, antigo. 604 ILS, Exei, pista na zero, informe estabilizado. Oh, 2199, estabilizado, LS, Exei, cabeceira na zero. 2199, já chega o trem, posto autorizado, 950 graus, com 12 nós, o ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, já baixei e travou, 2796 autorizado, tá? E a parte 3, parte 1, Índia. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 10 no meio, tem um bom voo. Autorizado, via parte 3, parte 1, no ponto de espera 10, 095. Solo, voo 10, 95, portão 612, parou. Cheque e acionamento. Autorizado, voo 10, 095, chame táxi. Chamará para o táxi, 9. Completa o final do procedimento, torre 11895. 3304, debaixada. Bom dia, 3304, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Direita, 121, decimal 1. 21 ou 219? 3304, livre pouso, pista no 0, 950 graus, no 2 nós, o ajuste no 0, no meio. Autorizado o pouso, cabeceira no 0. Só vai reportar para a Juliette, por 219. horas. Uno 095, autorizado táxi, via parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 0 no meio, agora tem um bom voo. Salvador 3304, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Segue Alfa, chama Juliette. Gol 2199, autorizado Juliette, portão 05. Portão 05, 2199. 095, bom dia, Linhares Mantido. Linhares Mantido, decola os 29, controle 119, decimal 1208, boa viagem, 1208. 1208, 2796. Controle de Salvador, bom dia, azul 2796, decolou na Coral, passa 1600. Azul 2796, bom dia. Contato radar, sobe e mantém nível 170 direto Conde. Sobe e mantém 170 direto Conde 2796. Decolagem, esse mantém a nível 050, reduza para 2509. Salvador, bom dia, Azul 2590, identifica a Gol. Azul 2590, bom dia, senhor, identificação Rui Duna. Reporte quando pronto para descida, aguarde contato com o Romário. Identificou Duna, muito obrigado, encontrar quando pronto, Azul 2590. 2590, contato radar 64 milhas sudoeste de Salvador. Sente o Azul 2590. 2590 vai iniciar descida. Então vai manter o nível 0, o nível 190 por mais quantas milhas? Intenção é iniciar descida, 5 milhas, Azul 2590. Controle, Salvador, bom dia, Bona 095, Arbora. Bona 095, bom dia. Contato radar, se já mantém nível 360 via Arbora. 360 via Arbora, 4299 Campinas 340, informação em curso é hotel, aguarde cópia, portão 02. Não, zero condições de iniciar descida da presente para a sequência dessa? Afirmo. Se você mantenha 3 mil pés, azul 2590, ajuste 190 no meia. 2590. Hotel Juliette Serra, acione o código 0130. Mantenha sem condições visuais direto o farol de Itapuã, reposte através do piloto. Juliette Serra seria o número 3 para aproximação. Se mantenha 2 mil pés, hotel Juliette Serra, regra de voo modificado 1165. A presente posição para sequenciamento por via esquerda para o 340, limite ao localizador. Na 095, voe Elefa. Cópia. Autorizado Campinas, nível 340, via rota UP Zulu 10, UBAV, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod, UP Zulu 30, em Tite. Decolagem pistão 10, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle em 120.8 e o transponder 5410. Autorizado. Correto, 54110, portão 02, chame pronto, azul 4299. Hotel Juliette Serra, complete direita, proa 055. Zona 095, chame centro Recife, 1. Qual a frequência, por favor? 1-2-8, decimal 8. 1-2-8, bate. .299 autorizado, pushback, acionar, chame pronto para o táxi. Obrigado, Salvador, bom dia, 3859, com a boa. 3859, bom dia, acione identificação via chegada Bonfi. Vê se mantenham 4.000 pés, ajuste 1-0 no meio. 6312, confirme velocidade indicada. 6312, 2209. 2209, vai seguir um ATR. Aproximação final agora 12 para 1 hora. 12 milhas, cruzando nível 120. Sente do tráfego, está reduzindo 2209-6302. Juliette Serra, complete curva direita pro 065. Então 3179, seguinte informação em curso é a Hotel. Tem o 320 já aprovado, solicita o 34. Autorizado, Guarulhos, nível 320, rota up Zulu 1-0, Taubaté. Decolagem pistão no 0, após decolagem primeira curva à direita, no perfil da subida da EOL da Motiva. Frequência do controle 120, decimal 8, 5420 no transponder. Então 3179, cotejamento correto, e escute a informação hotel e quando pronto o pushback acionar, chame no solo, outra 3179. Nada. Obrigado. Vetor radar para espaçamento, usa esquerda proa 360, tem como limite o localizador? Esquerda 360, limite localizador 260. Apuntio para 10 na aproximação, helicóptero agora 12 horas, 10 milhas, mantendo 2 mil pés, com 1-20 indicado. Um Alfa Serra 65. Sente azul, 250. Minha 392, vetor radar para sequenciamento, usa esquerda para o 090, tem como limite o localizador. Esse mantém a 4 mil pés. Esquerda 090, limite ao loco 4063, 42 Dantan, POB 112, S2, alterna, Ribeirão Preto, Patrão de 40 e autonomia para o táxi. Azul 4299, autorizado táxi, direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 0 no meio, tem um bom voo. Ajustou, segue a direita via Índia, chama pronto 895, 4299, bom funcionamento. Zero para o localizador por via direita, para o 045, deixe mantenha 2 mil pés de forma estabilizada. Direita 045, eu descer para 2 mil, reportará estabilizada. Azul 2, para 1970, nós desse mantenha 3 mil pés. 1970 para 3 mil, 6302. 6302 para o localizador, por via direita, para 045, com porte estabilizado. Direita 045, 6302. Nós o ajuste no 0 no meio. A ilha é qual lugar, para 2 andares. Estabilizada, azul 2590. 2590, complete o final do procedimento e agora sim a diferença de comunicação. Sente, azul 2590. Sierra, confirma a intenção. Intenção arremeter no MDA, sobre a pista 1-0 até ultrapassar a base aérea, após curva à esquerda para a perna do reto da pista 1-7, condições de hoje.